Uma vez suficiente descida para 2100, registro na 08, tráfego que para 77 milhas da frente. Suficiente para 2000, com 1200. Bom, rapaz. 08 ao 48. Estabilizado no nosso elevador, né? Fazer o que é ser entregado natural. 60, mano. Mantém 160 até a marcha de estreia. Pois. É 330, seu controle de segurança da escola, sua identificação. Continua a descida até nível 050 na 320, 14 milhas da posição papel e permanece em vigilância. Chama Torre do Salvador, frequência 11895. Caraca, 1895, 08. Elite 020, né? Escuta. Acima ativo, será que a situação final vai ser desprovado, ponto final já. Fecha limpo 08, lista livre, autorizado pouso, 10, vento 100 graus, 062 e de nós. Livre pouso para o Elite 08. Cuidado com o voo direita na proa 065, informar estabilizado. 065 direito, informar estabilizado 2714. Negativo, vai manter 3, vai descer, manter 3 mil pés, pista sobre Itaparica, 0771. 4 e 3 mil, pista sobre ilha Itaparica, aguarde para descer até 2 mil pés. 600, vai manter 3 mil, aguardando para continuar até 2 mil, 0771. 5% forma estabilizada, o tráfego que precede 7 mil no ILS. Forma não estabilizada, foi. Recepção localizadora, voa 9255. 55 completo, turno 8 decimal 9255. 10895, obrigado. Tem que telefone da escuta? Escuta, senhor. Cruzando o número 0, autorizado chamar 125, frequência 1236, decimal 85, caso negativo 1245, uniforme. 1285 ou 2545, boa tarde, senhor. Uma descida para 3 mil pés, 1-0-8 ajuste. 18 ajuste, descendo para 2 mil pés, o 271 já estabilizado no localizador. Teste agora de transferência, tráfego que precede no localizador, 9 mil da frente. A gente está com tráfego de 10. Olympus 08, solo 21, linha próxima à direita e vai chamar o solo falador, 121 no sinal 9. Liberada. Pode, grave 2000, está liberada, foi o etapa da subida 2000, foi autorizado o LS, 1018 ajuste, pode estabilizar. Melhor, então, como depois? Autorizado. Desce até o nível 06063, 5 vai ser só posição mais turma essa. Um Índia Bravo, na Papá, autorizado alinhar e manter, capitão 7. Eu minha direita, Coroa 050, forma estabilizada. Ajustado, vento 090 grau 049, autorizado pouso, piscina zero. Entra, autorizado pouso, voo no 255. Zona 3, Dago, decolado 23, controle 108, morro. Controle 1208, pode tirar, até breve. Controle Salvador, boa tarde, bom. 2013, colocação no 0, Arbor 1, cruza 1 no 7.00. Eu sou da Arbor 1, acessão nível 360, volume 0, 1 no 3. 1013, acessão nível 360 de Arbor 1. Coroa Azul 2771, a 3223, 72. 72771, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste no 018. Aguardando autorização para pouso, 1018 mais 2, 2771. 271. Mantenha, passando o vetor, Guarana Coroa 050, forma estabilizada. Você até 3.6, existe 0.8. Você é 0, confia? Descida para 3.6, existe 0.8. Trabalho do estado, vento 090 grau 059, autorizado pouso, 1-0. Livre pouso 1-0, 271. Ah, 1-5, na aproximação, redução 190. Relativo. Para 2.000 pés, ajuste no 08. 2.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, para 3.000 pés. 3.000 pés, é o outro fator. Já é 6.315, desça para 4.000 pés, ajuste no 08. 4.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, confira assim de casa. O meu patrão confirma o longo de desvio? Você está voltando lá, na roda. Então, só tem que ser de bola pro 2-0, patrão. Aqui, 2-0. Se o vetor é 2-0, o limite é mais ou menos com 3-0. Vista via chegada por meio de ouro para nível 050, 4412. Índia Brava, tanto possível, sistema de turbulência autorizada a decolagem, pista 17. Vento 070 graus, 05 graus. Posso conseguir o... a direção manobra de 540 pela torre da escola de imediato? Vai manter a posição, temos um traço agora passando a posição Duna 2309, ok? 28.8, caso negativo, 2.0. 28.8, 2.0, 2.30, 2.0.3. Ah, firmo. Pegado, está bom trabalho. Bom final de semana. 7.71, Solos 2.8, já livrou o Xane Solucionador. 1.2.1, no último avanço. Leva 4-1, curva esquerda na curva 2-0-0, limite ao lock. Esquerda 2-0-0 para o localizador 61, para o lado. 3-2-0, curva direita, voe na curva 065, forma estabilizada. 065, direita, vai reportar, 6-3-0. Leva 4-1, descida para 2-10, 18, ajuste. Bravo. Agora os 29, vai prosseguir para o farol de Sapó, onde aguarda a transferência de comunicações. Comunica o farol de Sapó, agora transferência para o controle Samuel. Comunica o farol. Fechando a 62, 26, trato o estado, 0060 graus 039, autorizando o pouso, pista 0. Caso em cima, temos um traço de cola na cabeceira auxiliar, 500 pés, litoral sul, 87. Ok, então, vivo e pouso, nova 01, tá? Leva 4-1, descida para 2.000 pés, traço de relação à posição 12 horas, 9 milhas. É o que o tráfego precede na próxima porta. Chegada 3.05, traço de relação à posição 11 horas, 16 milhas, cruzando previsto 700 pés e descida para 2.000 pés, traço de precede na próxima porta. Agora eu faço. 01, vamos lá. 8, 1 dezembro decimal 8. Chama a sua, prestação 8, decimal 963, 2-0. 2-9-5, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, 4-3, Na minha 141, para o localizador, esquerda para o 140, forma estabilizada. Esquerda 140 para o localizador, é o 145. Chegar 305, desce para o 2006, ajuste ao 08, da 305. Até 25, ajustado 2007. Linha Brava, mantém o número 10, corredor Axé, importação através do Salão da Barra. Tem o 10, já passa na Salão da Barra, do Linha Brava. Vitor Alfa Tango, o serviço radar está encerrado no limite da terminal Salvador, chame o controle da Aracaju, frequência Tango 20 decimal 3, mantendo o nível 095, Vitor Alfa Tango. É, Salvador, chame 6320, está 6 milhas externas, visual. Chame 6320, passando externo, 22, trato do estado, 060 graus, 062 de nós. Autorizando o povo, 1-0. Se for 1-0-6-0, confirma o resto, por gentileza. Segundo ano, cuja vez de 400 vai prestar posição voo lá. Tráfego precede 7 mil na aproximação. Chama a torre Salvador, frequência 18.95. Torre Salvador, canta 5, cuidado, 61.41. Salvador, muito boa tarde, 61.41, passando o Zona. Cristiano 1941, continua a aproximação, tráfego precede companhia, está passando agora 700 pés. Nada. Fala estabilizado, ajuste ao zero, 1-8. inicialmente manter a posição para o Romeu Charlie, Alfa Tango, na Beta. Continua a aproximação, tráfico pesado de Embraer 190, passando 510. tá? Sim, já tá 3144. Feita 1788, tráfego já passa o externo agora. Qual motivo de separação da esquina, pode informar? Sim, mas... O motivo da separação da esquina, foi declarada lá? Não está tendo separação, o momento é 5 mil praticamente. A aeronave está passando externo e outro está passando agora a cabeceira. Voador, boa, passada 2231. Passada 2231, a sua identificação foi na prova de momento para chegar a Levão 10, já no ponto de alto. A revisão foi autorizada até o 150. Então continua até 5 mil, peraí, deixa eu ver um... 5 mil, 1.018, e TAP te atrapalha, amigão? Bastante, alguma criatura de alternativa. Então vamos manter o Bonnet descendo para 5 mil com 1.018. Primitivo. Sim, mas a 3144 chuva leve sobre o campo, está autorizado o pouso no zero, ventou no 00 graus, 032. Sim, senhor, está 3144. E 788 após o tráfego curta sinal, o rebelde 320 é 1900, 0-0. Após a oportunidade em uma 3-7-8. Eu vou mexer nessa aqui, mantém a posição. Qual é o nível 050 inicialmente? tráfego no sentido contrário, 4 milímetros para frente. Ok, então cruzou 060 para o 050, até. Salvador, o azul 278. 78. Via saída mão, uma sessão nível 150, 2788. Sessão, se quiser, quando possível, vá à frente, por gentileza. Pode. Piloto com pista autorizada, sessão até 4 mil reais, inicialmente. Os anos de luz, pista para 2 mil reais, autorizada LS, a gente vai ganhar 8, palma e estabilizado. 2.008, autorizada LS, a gente está pré-estabilizado. Imagina, o tráfego já superado. 2.008. Posto o filo. Vai manter o 40 inicialmente. Depois ele faz a conquista do filo. 50 subiu, manter a linha 040 inicialmente. Vamos modificando o 50. Decolada 150, chega agora o controle de Salvador, número 0, decimal 8. 3285, cruza 1300, pede perfil da São Rocuno, subindo para o nível 340. Via São Rocuno, sessão 340, 38805. 2000, pode valer, velho. Que eu já vim a rua na final da Seasa. Seasa 27 pés do dia também. Negativo. Com 2008 estabilizado no ILS. Satélite chega a turma, vou muito decimal 9. 2.95, boa tarde, com 2008. Salvador, boa tarde, gol 2008, 1 milha e meia, 2 dias que é estabilizado. Controleza 278. Chegou a ficar na sessão nível 05. 2 dias, 3 anos, desce via para 2 mil pés, a gente no 08, está bem estabilizado. Qual o último terapia até 4 mil pés, outro zero do colégio no site, dentro 130 graus, 0612 de março, de imediato. Certo. controle. Confirma o nível solicitado trabalhando. Autorizado, 4500, Canadá, 1098, direto Valença, ponte para descida. 10 com 2008. Canadá, 1018, autorizado, Valença, CEI, ponte estabilizado. Estabilizado, peça 2231, Charles, está intercortado. Passaria de 2231. Autorizado, sinal, Valença, CEI, da 10, desça para 2010, Canadá, 1098. Mano localizador. Estabilizado, 1018, 2010, 2031. Salvador, Charles, está aqui do decolado, a possibilidade de curva à direita, 15 graus, atualizar a formação. Assume que meu direito é o controle. Palma, Charles, está aqui do passador, 1700, 4000. Ok, suma, o pé nível de voo 240, está autorizado o desvio à direita, suma para 4000, aguarde para voar bom. 4000, aguardando bom, o Charles está aqui. Controle 2782, da Azul. 2788, possível. Ativas, guardamos 30 minutos por espera para decolagem, possibilidade de voar frote para minimizar esse atraso. Foi código inicialmente, aguardando coordenação com o centro de exercício. Código, voa sul 2788. Controle 806, 2788, já está fora. 2806, chama a pena na frequência 18, 1895. 2895. Correio Salvador, Olímpicos 06, Ceasa, 2710. Correio 06, Chico 08, continua de rodagem imediato? Afirmativo. Correio vai chamar na final, então tem checado, Olímpicos 06. Vou parar na final com o checado, Olímpicos 06. Chequinho, suba para 4000 pés, utilizado com vai à direita, voe na proa de Momo, está presente. Correção, voe na proa de Batata, está presente. Tá, já atingiu 4000, está autorizado a subida? Autorizado a subida, 240 direita, Batata, autorizado. 240 Batata, Charles Caquilo, subindo para o 240. Passa nível de voo 130, chame agora o centro Recife na frequência 125 decimal 1, altera 128 decimal 35. 2231, 2230, nível 190, descida autorizada 110, e outra informação também. Passa nível 230, sem identificação, dessa vez chegada a mão, será nível de voo 060. Vila chegada a mão, já foi a jet, prato, doutor, projeto. Sinal baixado e travado, o amigo custa 06. Inclusive 06, avistado, pistola 0, pouso autorizado, vento no 0 graus, 062 a nós. Pode pôr o livro direito, ok? informativo, então a linha de pouso está 1-0, manifeste a direita. Fortaleza 223, zona. Estabilizando o curso do localizado, até a pistola visual. Fortaleza 223, zona. Chega a fim de 1-9, da sua lote 5. Foi a 195, obrigado. Tem o 223, zona, Fortaleza. Fortaleza 223, zona, confirmo. Afirmo, senhor, 223, zona. Boa tarde, passarendo. 1018 no altímetro, continua a aproximação, aguardando pista na zero livre. Aguardar pista livre, 3231. Só? Boa tarde, tem data S, 60 livre, para a coordenação. Confirme para o controle. Passaria do 2230 solicitando a possibilidade do ar direto Duda. Um negativo livre na primeira direita, ok? Livre na Eco ou Fox. Eco ou Fox, 223 zona. Limite a Eco, sua primeira. Muito obrigado, esquerda 140, limitado pelo localizador. Passaria do 2230, graças. Rio 964, chama identificação, decidiu a chegada do Gomé de Uno para o nível de voo 050. Rio Gomé de Uno para 050. Rio 964, manda a chegada, número 2 para a pessoa. Eu vou avisar o tráfego na... agora tocar na pistão zero. Pode passar de tráfego autorizando cruzamentos até o tacho militar via hotel, estou me livrando. Chama 02, livrou na Eco, chama 219. Chama, livrou na Eco, chama solo 1219, passarei do 2231. Chama o seu Francisco. O senhor não confia em chamado de posição da Vanda Cabeça Uniforme ou Chama da Escafira? Aos 1735. Eu sou o Charles Castillo, período 2301, mistura 2010, registro na 018, autorizando o sinal aliança que você tem na 0470. Muito obrigado. Prosseguindo para 2010-10 no 8, reportaremos estabilizado. 2330. Passando identificação, nessa minha chegada antes para o nível de 44 mil pés, ajuste na 08. Passa Oscar, Vitor Delta, sem identificação, deixa para o nível de 170. Espera da Romeu. Vou passar para Oscar, Vitor Delta, Alexandre, tem de bom 1-7-0-17. Registreira 131, decimal 30, mantenha a razão na descida. O tráfego agora 11 horas, 35 milhas, rumo norte, mantendo o nível de voo 150, Embraer 190. Romeu Charlie Oscar Kilo, chame seu cliente, que é uma 28, por sinal 8, até 9, 2, 1, 2, 1, 0. Romeu Charlie Oscar Kilo, chame seu cliente, que é uma 28, por sinal 8, até 9, 2, 1, 2, 1, 0. Romeu 964, reduzido para 1, 8, 0, mais. Reduzido para 7, 8, 0, 9, 6, 4. Vai atingir 5 mil, pode prosseguir? Vamos 964, vem para 3 mil pés, tráfego 2 horas, 1 a 0 milhas, rumo oeste, atrás do processo de aproximação, passando 4 mil pés para 2 mil pés, até 172. Excelente, começa 3.018. Sim, vamos 964. E reduzir a velocidade. Eu estava no Charlie Oscar Kilo, chame seu cliente em 128, décima 8, até 9, 2, 1, décima 0. chegada ao localizador passaria do 2230. 2230, chega por Lima, no outro decimal 9. Muito obrigado, senhor. Boa tarde, bom trabalho. Alguém 64 para estacionamento com via esquerda da Praia 030, limite ao custo localizador. 130, limitado pelo ótimo, 964. Fala 2230, boa tarde, estive atrasado muito. Capitão com o campo? Não, negativo, aí o instrumento cruzando 2300 estabilizado no, localizador, agora com 2600 visual. A capa. Pressão no visual sem chuva no momento, pista 5, pois autorizado. Velocidade 0 graus, 0 mais graus. Muito obrigado. Pois autorizado, 2230, eu contarei mais próximo, contarei baixar para lá. Ultrapassar o curso localizador, aguarde o último vetor para o localizador. 7, passa o curso e aguarde o último vetor, 964. A linha não tem, chama o prédio de coragem, chama o prédio. Chama essa tango, confirme para o controle. Está mantendo a vitória da 324, livrou o seu mais filho, é para levar a Pirajá. Sexta, para deixar o meu alfatão, mantenha no meu pé e se aprecia do controle. Meu pé, na escuta do controle, está alfatão. Alfatão para a outra, Vitor Delta, planeia ser cancelado aos 1711, não é gráfico conhecido no setor A, reportar. Chame a Rádio Serena, 31, desautorizado. Para o curso localizador, curva direita para 140, desce para 2010. Ajuste 10, 18, projeto final da SL8, 10, conforme estabilizado. Direita 140, desce 2000, conforme estabilizado. Joga o fatão, desce para 500. 500, joga o fatão. Para 964, faz uma tarefa de 3 horas, 8 milhas, deixando de meu país para 500 pés, condição 44. Sete. Esta é a terra estabilizada, visual, passadeiro, baixar para baixo. 6, passando 250 por 5, tudo autorizado, meu Deus. Tá, só tudo autorizado. Eu acho que a decolagem é autorizada por cima 7, vento no 50 graus, 0629. 2894, chega até 1895. 1895, 1894. Solo 04, livra direito, chama 209. Livra direito, 209, tá saindo 22, 3. Correção 964, 2 milhas, Índia Serra. 964, senhor, aproximação, guardião, autorização de pouso, 8. 7, agora na autorização de pouso. 1885, próximo 11 horas, 9 milhas, batendo sobre o voo 500, é o Robson 44. Atenção, 887. Eu acho que eu não estava no 05, mantenho a prova de autorização com o Zalcão. Afro, abanente 1964, ponto tráfego, Charlie 150, do comando da pista auxiliar, agora faixa litoral, sem interferência no eixo de aproximação, vento 150 graus, 059, pouso autorizado, 1964. Livre, pouso 0964. Eu acho que eu tenho com o Vasquinha, eu estou me livrando. Chame para o cruzamento 28. Com o Vasquinha, volta para o cruzamento da 28 do Cervo, Vasquinha. Falou, eu chamo o portão, controle 3, controle 4.